Salvador. Bom dia, Dan. 699, como é um pouco tanto. 3-0, vários espaços. Controle, Dan. 3601. Eu sigo 3601. É pequeno desvio à direita para evitar a formação? Tive desvio, está 3601. Confio por quantas milhas? 20 milhas. Sim. Da presente semicentro Recife, 12590, alternando no 3325, em forma de desvio mesmo. 12590, 3325, muito bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. contato radar na decolagem, Sabel 360, da presente, vou e Leda, paz e Leda, Bridges. Presente, Leda, Leda, Bridges, presente, mas aí se encontra. Salvador, bom dia, tá 3399. 3399 da TAM, bom dia, sob o contato radar na decolagem, sobe ao 360, tá presente voo em Leda, após Leda Bridge. Tá presente Leda, Leda Bridge, tá 3399. 251, no chame Recife, 1251, alternando 13325. Vente, Recife 251, no chame 3325, 6251, no chame 3325.